Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler aí os versos 2 a 6. Provavelmente será o texto mais curto dos últimos dois meses. Colossenses 4, 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Pai Celeste, pedimos o teu auxílio nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos fale nessa noite, que o Senhor traga instrução, traga cura também para os nossos corações. Que o Senhor abra o entendimento de cada um para compreender a palavra do Senhor de uma forma especial. Deus, que a gente possa crescer nessa noite com essa experiência da Tua presença, com o ouvir da Tua palavra, com as orações, com a comunhão, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos então no finzinho, né, da nossa carta aos Colossenses. Não falta muito. Mas aqui nesse trecho, capítulo 4, Paulo já praticamente encerrou as suas orientações para a igreja de Colossos. Mas existem algumas coisinhas ainda bem importantes aqui no final, a gente vai ver. Ainda que de forma resumida, em poucos versículos, mas algumas coisas fundamentais para nós nesse tema da centralidade de Cristo e do que significa viver na centralidade de Cristo. A primeira coisa que nós percebemos lendo esse texto, e isso não é muito difícil de ver, é que ele tem a ver com a comunicação. O Paulo falou um monte de coisa a respeito disso antes, da comunicação, mas no contexto do relacionamento entre os irmãos, da santificação, da busca de uma vida de comunidade genuína. Mas o tema aqui é a fala, é o diálogo. O tema aqui é o diálogo com Deus e o diálogo com os outros, com o pessoal de fora. Paulo já tinha, inclusive, falado sobre o diálogo entre os irmãos no capítulo 3, até o versículo 17, principalmente. Mas aqui a questão é o diálogo com Deus e o diálogo, a conversa, por assim dizer, com o pessoal de fora. Então é difícil não imaginar aqui, não trazer à mente logo a função sacerdotal, né? A gente pode lembrar da primeira carta de Pedro, quando Pedro diz que nós somos sacerdócio real, né, povo escolhido, para anunciar as riquezas daquele que nos chamou das trevas, né, para a sua luz. E também descreve no mesmo capítulo a nossa tarefa como a de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é uma coisa bem ampla, mas que certamente inclui a oração. Então o tema de Paulo aqui é a nossa relação, a nossa conversa, a nossa intercessão em favor dos outros diante de Deus e a nossa fala com os homens, né? Quer dizer, o que significa orar, interceder? A gente se coloca no lugar do outro, né, diante de Deus, quando a gente está orando. A gente está representando alguém diante de Deus e levando as necessidades dessa pessoa diante de Deus. Claro que a gente coloca as nossas também, mas Paulo pede especificamente uma intercessão por ele, pela missão que ele está realizando, verso 3. E quando a gente vai falar com os outros a respeito de Cristo no mundo, a gente está representando o próprio Deus nesse momento. Nós somos testemunhas, estamos o representando diante das pessoas. Então isso aqui é uma tarefa essencialmente sacerdotal. Essa possibilidade para o povo de Deus falar com Deus, E falar com os outros, com as outras nações, né, com os incrédulos, é uma coisa nova que surgiu com a Nova Aliança, com o Novo Testamento. Né? A gente sabe que no Antigo Testamento quem podia falar era o profeta. Né? O profeta é que falava diante, que representava, né, a Deus diante do povo e trazia a palavra de Deus. E o sacerdote representava o povo diante de Deus, né? Fazia essa intercessão. Mas a gente tem no Antigo Testamento duas coisas interessantes. Já na época de Moisés, nós temos a ideia de que o povo todo é o sacerdote, é um povo de sacerdotes, e isso é aplicado a toda a igreja em 1 Pedro e em outros lugares. E nós temos também a ideia de que o povo iria profetizar. O texto mais famoso de todos a respeito é Joel, capítulo 2. O que nós temos lá em Joel? Que o Senhor ia derramar o seu espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizarão, os servos, né, teriam visões e tal, os velhos teriam sonhos. Então, nós temos no Antigo Testamento essa promessa, ou essa expectativa de que o sacerdócio ia ser distribuído e o espírito da profecia ia ser distribuído. E é exatamente o que aconteceu em Atos, no livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu, né? Jesus disse que o povo ia receber o Espírito e eles iam ser testemunhas. E de fato, quando o Espírito veio, em Atos 2, o que diz o relato? Que línguas de fogo apareceram, né, sobre eles, e eles começaram a falar em línguas segundo o Espírito concedia que falasse. Então, o pessoal enfatiza muito nesse texto a questão do milagre, né, da glossolalia, de você falar numa língua desconhecida. Mas o ponto do texto é que o Espírito Santo capacitou pessoas a falarem das grandezas de Deus nas línguas de todas as pessoas que tinham ido em Jerusalém. O ponto do milagre em Atos 2 não é só que algo sobrenatural aconteceu. O ponto é que aquele milagre era missiológico. O ponto é que Deus estava capacitando o povo a dizer as coisas numa linguagem compreensível. A gente pode lembrar da Torre de Babel, né? O que foi a Torre de Babel? O povo queria chegar aos céus, né, e ser um só. Quando a gente lê o texto, a gente descobre que lá não tá dizendo em Gênesis que o povo queria exatamente construir uma torre. O que diz lá em Gênesis? Quem lembra disso? O povo queria construir uma cidade com uma torre. Quer dizer, o ponto do povo era criar uma sociedade em que os homens fossem autossuficientes. Daí a ideia dessa torre que chega até os céus. Que cultural, quando você investiga o fundo cultural disso, isso tinha a ver com aqueles zigurates, né, que existiam naquela região da Suméria toda ali, que eram, na verdade, um misto de observatórios astronômicos e observatórios astrológicos. Do que o povo queria com isso? Queria interpretar as estrelas de tal forma que a cidade ganhasse autonomia, né? Porque as pessoas iam saber o que fazer, iam ter sucesso absoluto por conta da sua própria sabedoria e da conjunção de todas as suas capacidades. Então Deus falou assim: eu vou acabar com esse negócio. Porque o plano de Deus não é que exista uma cidade dominando tudo com uma torre no centro. Vai existir uma cidade, mas ela não vai subir de baixo para cima, né? Ela vai vir de cima para baixo. E nela tem um jardim no meio, né? Não é uma torre. Como aquela torre que a gente tem lá no início. Mas o que Deus fez no começo? Confundiu as línguas. Não foi? Deus confundiu as línguas lá em Gênesis. Mas quando chega em Atos, o que Deus fez? Deus não fez todo mundo falar a mesma língua. Qual foi o milagre? É que Deus deu a capacidade do povo falar das mesmas coisas em muitas línguas diferentes. E de fato é o que a gente tem em Apocalipse. Que pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estarão lá louvando a Deus. Quer dizer, Deus não quer unidade a despeito da diversidade. Deus não quer destruir a diversidade para ter unidade. Quando o povo quis criar uma massa uniforme e fazer todo mundo ficar igual e criar um super império uniforme no mundo, Deus acabou com aquilo. Por causa da sua misericórdia, ele trouxe aquela pluralidade de línguas para garantir a liberdade, a diversidade, né? E impediu a tirania, né? Depois o anticristo vai querer fazer isso também. A Babilônia vai aparecer de novo. Está lá em Apocalipse. O que é a Babilônia? É esse império que bota todo mundo igual e debaixo do mesmo domínio contrário a Deus, né? Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque é o sentido da palavra, do falar, né? Um dos aspectos da redenção é a transformação nesse nível também. Nós recebemos a capacidade de comunicar, de comunicação, de dizer algo existencialmente de valor supremo para as pessoas, de forma que elas vão compreender. O espírito é dado para isso. As línguas de fogo são dadas para isso, para a gente dizer a coisa de uma forma que vai fazer diferença. Então a gente tem isso lá quando, por exemplo, Pedro saiu da prisão e o povo orou junto, né? O Pedro tinha sido preso por causa daquele do milagre, da pregação. E quando a igreja ora, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós podemos lembrar também de Estevão, né? Que ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Então, nós temos no Novo Testamento essa noção do Espírito da profecia. Que, recebendo o Espírito, nós somos habilitados a nos comunicar com Deus de uma forma que o crente do Antigo Testamento não podia, e também de nos comunicar, de comunicar a respeito de Deus para as outras pessoas de uma forma que era impossível antes. Então, o mesmo Espírito que nos dá essa possibilidade de falar do Senhor para as pessoas, é o Espírito que nos habilita a falar com Deus. O que o Paulo diz lá em Romanos 8? Quando ele vai descrever a obra do Espírito Santo dentro do nosso coração, em Romanos 8. Ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para continuar em temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Então, irmãos, o que é a primeira coisa que o Espírito faz quando ele vem na nossa vida? Ele nos faz experimentar o quê? A adoção. É o espírito de adoção. Você é feito filho de Deus, mas você experimenta isso porque o Espírito de adoção vem. Mas quando o Espírito de adoção vem, o que, que você diz? Abba, Pai. Está lá em Romanos 8. Então, o que, que significa isso? Que a presença do Espírito Santo abre uma linha de comunicação com Deus, e é esse Espírito, de acordo com Atos, que vai abrir uma linha de comunicação com o próximo também. Então, o Espírito, a presença de Deus, a presença do Espírito, abre a comunicação entre as pessoas, restaura essa possibilidade. O reino de Deus envolve isso, a renovação da comunicação entre as pessoas e das pessoas com Deus. Então é disso que o Paulo está dizendo. Faz parte da nossa vida cristã orar. Isso é uma coisa que nasce, né, da presença do Espírito Santo. E faz parte da vida cristã falar do relacionamento que a gente tem com Deus para as pessoas. Irmãos, não é normal que o cristão seja uma pessoa muda. Veja, eu não estou dizendo que não existam pessoas que são mais tímidas, que vão ter dificuldade de se comunicar, dificuldade de falar certas coisas. Mas se o Espírito Santo está dentro de nós, ele vai gerar um impulso e uma liberdade diferente no nosso coração. Se a gente não tem liberdade nenhuma para chegar para Deus e falar alguma coisa com Ele, a gente precisa entrar para o quarto e conversar com Deus a respeito. Tem uma coisa errada. Porque se o Espírito Santo está presente, tem que existir essa linha de comunicação. Agora, pode ser que por timidez, por causa de questões pessoais, até pelo contexto, seja difícil você dizer alguma coisa para o outro. Mas é por isso também que existe a oração. O próprio Paulo pediu aqui para Deus abrir a porta à palavra. Está no verso 3. Às vezes a porta à palavra está fechada. E a gente precisa orar. Mas então, irmãos, eu queria, em primeiro lugar, enfatizar isso. Que vida cristã envolve essa renovação na nossa experiência de comunicação. A gente tem uma liberdade, uma linha de comunicação com Deus e a gente tem a possibilidade, tem o Espírito para poder dizer alguma coisa para o outro. Agora, como que isso é feito de acordo com Colossenses? Não tem muita coisa aqui, mas tem alguma coisa de fundamental nesses versículos, nesses poucos versículos aqui. Em primeiro lugar, no verso 2. O que se diz sobre a oração? O que diz aí na sua Bíblia? Verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Primeiro, esse perseverar na oração é muito interessante. O costume judaico, na época de Jesus, era de você fazer algumas orações padronizadas, né, litúrgicas, e de fazer essas orações em certos momentos. Então, tinha os horários de oração durante o dia, né, e os serviços especiais no templo de oração, na sinagoga também, e o pessoal orava seguindo aquele ritmo, aquele esquema. E havia as orações padronizadas, já memorizadas. Eu não estou dizendo que tenha nada errado, em princípio, em nós termos horários de oração e a gente memorizar a oração, né? Os evangélicos não gostam de recitar o Pai Nosso, de orar o Pai Nosso e orar outras orações aí que tem na Bíblia, mas não tem nada de errado nisso, não tem problema. Jesus, afinal de contas, não ensinou essa oração simplesmente como para a gente colocar num quadrinho e pendurar na porta da cozinha. Ele falou, ele deu essa oração para ela ser orada mesmo, de fato. Mas o que nós temos aqui no verso 2 é mais do que isso. Esse perseverar na oração é uma oração que não tem hora. Não tem hora e não tem jeito, né? O próprio Jesus também disse, Jesus que deu essa oração, disse que não era para a gente usar de vãs repetições. E os apóstolos ensinam a necessidade de orar sempre. Em Atos a gente vê que o pessoal estava orando continuamente no livro de Atos. Isso é uma experiência da igreja primitiva. Oração contínua. A gente também tem o orar e sem cessar em Tessalonicenses. Então, aqui a primeira coisa, a oração é algo que é integrado ao estilo de vida. É algo que você vai perseverar naquilo, você vai se manter em espírito de oração. O texto paralelo desse texto de Colossenses, lá em Efésios, Efésios e Colossenses são duas cartas muito parecidas. Então, vários textos de Colossenses têm a sua contraparte lá em Efésios. O texto paralelo de Efésios diz, orando em todo tempo no Espírito, e para isso perseverando, com toda vigilância e súplica por todos os santos, e também por mim, Paulo ora, Paulo diz, né? Então, orando em todo tempo no Espírito. É disso que Paulo está falando aqui sobre perseverar na oração. É sobre você estar em comunhão com Deus constantemente. Agora, tem uma coisa aqui inusitada, que eu acho que a gente não dá muita atenção. É a segunda parte aí do verso 2. Vigiando com o que, gente? Com ações de graça. O que será que significa isso? Orar em todo tempo, ou perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Por que a gente precisaria vigiar com ações de graça? Se você pensar um pouquinho, a resposta é o óbvio. É porque a gente reclama muito. A gente murmura muito, reclama muito da vida. E o que tira, em grande parte, o nosso poder de criar experiência comunitária, que é o que Paulo estava falando em toda a carta, né? Criar experiência comunitária, da gente ter comunhão com Deus, é a murmuração. Por que que o pessoal saiu do Egito e não entrou na Terra Prometida? Porque eles murmuraram. Mas por que eles murmuraram? Por causa da incredulidade. Então, vigiar com ações de graças é preservar a fé. Vigiar com ações de graças é você estar em todo momento lembrando a você mesmo das bênçãos de Deus. É você lembrar a você mesmo as misericórdias de Deus, a realidade da presença de Deus, o significado da obra de Cristo. É você olhar para Cristo a todo momento. É você olhar para esse momento e falar o que que tem de bom acontecendo agora. Gente, nenhum momento é absolutamente ruim. Nenhum momento é absolutamente ruim. Em qualquer momento existe alguma coisa que tem um sentido. Senão não seria possível dar graças em todo tempo, né? Como diz a Bíblia. Eu me lembrei de eu esqueci o nome desse monge, mas um monge católico. É uma história relativamente conhecida. Eu esqueci apenas o nome desse clérigo católico. Mas esse sujeito se ofereceu, ele não era um condenado, não era um judeu a princípio, não era para ser um condenado à câmara de gás, né? Mas por causa do seu esforço de proteger os judeus, ele foi para o campo de concentração e lá ele se ofereceu para ir para a câmara de gás no lugar de alguns judeus. Né, para ser gaseado, né, no lugar deles. E enquanto ele esperava a hora dele ir, ele consolava e cantava hinos para os judeus que estavam ficando. Quer dizer, uma situação absolutamente horrorosa, né? Assim, não existe uma coisa pior para você imaginar do que os campos de concentração. Mas mesmo naquele lugar, era possível alguma coisa bela acontecer. É claro que, vindo de um sistema filosófico muitíssimo diferente, que é o budismo japonês, eu lembro daquele filme O Último Samurai, em que numa das cenas finais, o chefe lá dos samurais já está morrendo, né, do lado do Tom Cruise. Ele está morrendo e aí, na hora da morte, ele vê aquelas flores, né, bonitas e... O que que ele diz lá? Alguém lembra? O que que ele diz? Ele diz, são todas perfeitas, né? ele fala aquilo. É claro que aquilo vem de um sistema filosófico que tem, tem as razões para ele ter falado isso. Um sistema filosófico muito diferente. Mas eu diria que os cristãos, em certos momentos, precisariam aprender até de outras nações, de outras religiões, por causa do seu mau comportamento. Quer dizer, é incrível que numa religião falsa, como o budismo, se possa aceitar que existe essa experiência da beleza, e muitos cristãos se tornam cínicos por causa dos seus problemas pessoais, dos problemas na igreja, dos seus problemas familiares, e não conseguem ver mais nada de bom e bonito em lugar nenhum. Sendo que, se você parar para olhar, a todo momento tem alguma coisa boa e alguma coisa bonita para você agradecer a Deus. Então, em algumas religiões, isso é parte da filosofia de vida. Agora, alguém podia pensar, será que isso é cristão? Porque no cristianismo o mal existe de fato. Mas no cristianismo o mal existe de fato porque o bem existe de fato. O bem e a beleza existem de fato. O que é mais real do que tudo é o bem, a beleza, a verdade, é Deus. Isso que é o mais real. É o mais real. O mal, a feiura, a injustiça, a maldade, a opressão, todas essas coisas dependem do bem para funcionar. Para você poder falar um palavrão, você precisa usar as cordas vocais e a capacidade de linguagem que Deus te deu para cantar e dizer coisas boas. Para cada mal que é realizado, algum bem que Deus colocou na terra é violentado. Para cada mal que é realizado. Então, nós somos, em geral, especialmente nós ocidentais, que aprendemos a achar que Deus é só aquilo que é absolutamente sobrenatural e não agradecemos a Deus pela comida gostosa que a gente comeu hoje no almoço, não agradecemos a Deus pelas pessoas que estão perto da gente, não agradecemos porque temos roupa e não estamos passando frio agora, não agradecemos porque não estamos com nenhuma dor. Quem nesse momento está sentindo alguma dor física? Levanta a mão. Então tem alguém com uma dor física, a gente vai orar pelo Newton. E você, que não está sentindo dor nenhuma, respira fundo agora. Você já pensou que você podia estar sofrendo? Você já passou mal antes, você não está passando mal agora. Você agradeceu a Deus porque você não está passando mal agora? Ou você só lembra de reclamar quando você está passando mal? Quer dizer, a gente tem que vigiar com ações de graças. Porque se a gente parar um minuto, a gente começa a reclamar. A gente começa a reclamar da vida, da família, do trabalho, da comida, da temperatura, de tudo. Então a gente precisa fazer o quê? Vigiar com ações de graças. Olha o que tem lá no começo de Colossenses. Como é que Paulo começa a carta? Capítulo 1, versículo 3. Olha só, nós lemos isso, já refletimos a respeito. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, Paulo não começa com oração, ele começa com a ação de graças, como ele faz nas outras cartas. E quando ele ora pelos Colossenses, uma das coisas que ele pede para os Colossenses fazerem, olha lá no verso 11, capítulo 1, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, e com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo agradece a Deus por eles, e quando ele ora por eles, ele ora para que eles cresçam em entendimento, para que eles aprendam a ser pessoas agradecidas. Aí lá na frente, ele fala isso de novo, no capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e, o que diz aí? Sede agradecidos. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, nós vamos conhecer a palavra de Deus, instruir e aconselhar mutuamente, vamos fazer isso. Vamos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas nós vamos fazer isso tudo como? O que, que diz o final do verso 16? Com gratidão em vosso coração. Verso 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Irmãos, não existe alegria sem gratidão. Não existe gratidão sem você reconhecer a realidade do Evangelho. Quem não conhece a graça de Deus é murmurador, é ingrato, né? É por isso que é ingrato. De onde vem a palavra gratidão ou ingratidão? né? Vem de graça, né? Vem de graça, do latim. Irmãos, então considere a sua vida. De repente você já se esforçou muito para ser uma pessoa que ora, que fala com Deus. Mas vou dizer para vocês, se não existir gratidão no coração, é difícil você ter uma vida de oração. É por isso que você tem que vigiar com ações de graça. Você quer manter uma vida de oração? Ao invés de pensar em primeiro lugar nos desafios, nos problemas, na intercessão que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Comece por aí. Comece agradecendo durante o dia. À medida que as coisas vão acontecendo, que as horas vão passando, agradeça a Deus pelas coisas. Comece a sua vida de oração pela gratidão. Aí depois vem a súplica, verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, irmãos, duas coisas. Você agradecer a Deus pela misericórdia de Deus em Cristo e você interceder para que essa misericórdia alcance outras pessoas. Você interceder para que o mistério de Cristo seja conhecido. Qual o mistério? O mistério que a gente examinou, né, no nosso estudo da carta, que é essa centralidade de Cristo em todas as coisas. Agora, a gente vai então orar. A primeira coisa que o Paulo diz em termos das nossas práticas espirituais, orar, vigiando com ações de graças e suplicando para que o Evangelho se espalhe. Mas nós não vamos só orar para o Paulo pregar. O que nós vamos fazer aí? Verso 5 e verso 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, nós temos aqui o testemunho, né? Nós vamos ficar diante de Deus, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis, orando, intercedendo, agradecendo a Deus. Mas nós também vamos falar do Senhor para outras pessoas. Mas como é que a gente vai falar para outras pessoas? Paulo não diz aqui que a gente vai, em primeiro lugar, ainda que isso seja bom e salutar, levar as pessoas para a igreja. Ou que a gente vai dizer para a pessoa que Jesus ama essa pessoa. É claro que nós temos que fazer todas essas coisas. Mas o Paulo está pedindo mais aqui. Ele está pedindo um pouco mais de esforço e de investimento dos colossenses. O que ele pediu aqui é para ele se portarem com sabedoria, aproveitar as oportunidades e ter uma palavra temperada com sal. Então, Paulo está pedindo para os colossenses serem estratégicos. Mas estratégicos com qual objetivo? Ele diz aqui para a gente saber como responder a cada um. Irmãos, isso aqui não é definitivamente a mesma coisa que simplesmente, ainda que isso seja muito importante, dizer alguma coisa de Jesus para as pessoas. Eu nunca me esqueço de uma ocasião em que eu entrei numa discussão e tentei evangelizar um colega do meu irmão, lá na Federal, isso é um triste muito, lá no setorial, restaurante setorial, a gente foi conversar e eu tentei evangelizar, cara, você ia falar um monte de coisa de Jesus, entrei no maior debate e tal. E no final das contas, não foi bom, sabe? Eu sei que às vezes a gente precisa dizer alguma coisa para um incrédulo que vai ser difícil para ele engolir. Mas no final da conversa eu percebi que alguma coisa estava errada. E eu não esqueço do meu irmão, o Juninho, que agora está lá no Pará, né? Virando para mim e dizendo, a gente podia ter ouvido ele. Então isso é uma daquelas coisas que a gente nunca esquece. Nunca. Irmãos, Paulo está pedindo aqui para os colossenses se portarem com sabedoria com os de fora, para eles saberem responder. Não somente ter uma palavra agradável, mas temperada com sal, para saber como responder a cada um. Quer dizer, o que o Paulo está dizendo é que o que a gente vai dizer tem que estar relacionado com o que a pessoa está vivendo, com a realidade dela. Que a gente tem que pensar na pessoa, não só na nossa mensagem. Eu preciso passar a mensagem. É, tem muita gente que enfatiza isso. Então ele diz, o evangelho não quer nem saber o que está acontecendo com a pessoa e como esse evangelho vai ser aplicado. Meramente sair distribuindo folhetos, pregando no ônibus e falando de Jesus para as pessoas, não é cumprir isso que Paulo está pedindo. O que o Paulo está pedindo é uma palavra inteligente. O que Paulo está pedindo é uma palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, para fazer isso, você tem que entender a pessoa e você tem que saber muito bem o que você vai dizer. Agora, tem uma coisa interessante aqui, esse termo sal, né? O que será que significa sal? Aí no versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. É o que dá gosto, né? Dá sabor. É por aí, mas o que é que vai dar o sabor? O que é que vai dar o sabor, né? O sal. Tem que ser na proporção certa, sem dúvida. Veja só, ele diz aí, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, ter o tempero do sal aqui é saber como responder a cada um. Então, o sal é alguma qualidade bem particular que a gente coloca na nossa palavra, que nos dá a capacidade de responder corretamente às pessoas. Uma coisa muito interessante, que é conhecida há muito tempo da interpretação bíblica, é que nos escritos rabínicos da época de Paulo, que são textos judaicos, né, que foram escritos começando já no final do século I e dali para frente, o sal era usado para se referir à lei de Deus, a Torá, esse termo. Então, em vários lugares aparece, a Torá é sal, a lei é sal. E o termo também é usado para falar da sabedoria. A sabedoria de Deus era chamada no judaísmo da época de sal. Quer dizer, de fato, o que o Paulo diz no final do verso 6 é que quando a sua palavra é temperada com sal, você sabe como responder a cada um. Então, o ponto de Paulo aqui, quando ele fala de ter o tempero do sal, é a sabedoria. É ter a sabedoria. Ele já tinha falado isso, gente, de uma forma diferente, no capítulo 3, se referindo ao relacionamento entre os irmãos. Olha lá no verso 16. Capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. E aí o que a gente faz depois? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O que é que você precisa fazer para poder instruir os seus irmãos e aconselhar e dar ideias, sugerir e consolar com toda a sabedoria? O que é que precisa acontecer? Habitar a palavra de Cristo. Ter a sabedoria de Cristo. Que nós vimos que o próprio Cristo, todos os tesouros da sabedoria estão nele. Então, irmãos, o que significa ter a palavra temperada com sal para saber como responder a cada um? É você absorver a mensagem do Evangelho que Paulo pregou, que Jesus é a sabedoria de Deus, e aprender a aplicar isso na realidade presente, na sua vida pessoal e na vida do outro. É você entender a sua vida e a vida do outro à luz da sabedoria de Deus para você saber o que dizer. Quer dizer, é uma coisa que envolve a sua inteligência. Não é uma coisa mística, simplesmente. Quer dizer, o que significa, de fato, ter sabedoria para dizer para o outro as coisas? É você entender como a vida humana funciona, porque você já entende melhor a sua vida. É você entender como a vida dos outros, especialmente dos incrédulos, funciona. Você entender a vida daquela pessoa para você saber o que dizer para ela. É uma coisa muito prática. É você pegar o Evangelho e saber o que fazer com ele. Ao invés de só matraquear. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É claro que Jesus ama a pessoa. Só que cada pessoa tem os seus problemas, tem as suas particularidades. E o Evangelho é a resposta para tudo. Agora, sábio é aquele que não somente anuncia o Evangelho, mas pega o Evangelho e aplica. Isso é a palavra temperada com sal. Então, irmãos, o que Paulo está pedindo aqui é um sacerdócio responsável. Paulo está pedindo aqui que a gente tenha vida de oração e que a gente também tenha uma vida inteligente. Que a gente entenda a realidade empática, não é só inteligente na teoria. Quer dizer, você andar com uma pessoa e você ajudar de fato a pessoa a entender o que está acontecendo com ela. E aí o Evangelho vai fazer sentido. Isso é uma palavra temperada com sal. É claro que para fazer isso, o sal tem que salgar quem primeiro? Você mesmo. Quer dizer, é importante que o Evangelho faça sentido para você. Se o Evangelho faz sentido para você, se você sabe dizer por que o Evangelho muda e melhora a sua vida, você vai conseguir passar isso para a pessoa. De uma forma significativa. Veja, não estou dizendo que todo mundo vai fazer da mesma forma. Cada um tem as suas capacidades de comunicação. cada um tem os seus, suas características. Né? Tem o cara que tem o espírito de vendedor, né? Que vai sair, né, arrebanhando as dezenas, né, as pessoas para Cristo. Mas não importa. Cada um tem o seu ministério diante de Deus. Mas a questão é se nós temos sabedoria para nos comportar com os incrédulos e para ter uma palavra significativa para eles. Então, irmãos, como que nós podemos resumir e relacionar isso com a carta como um todo? O tema de Colossenses é a centralidade de Cristo em todas as coisas. O Paulo ensina em vários lugares que para a gente ter a plenitude na nossa vida pessoal, a gente precisa da centralidade de Cristo na nossa vida. Senão a gente não vai ter plenitude, não vai ter nada. Nós vamos encontrar a humanidade verdadeira se a gente buscar ídolos, se a gente buscar outros poderes para realizar aquilo que a gente quer na nossa vida. Agora, uma vez que a gente absorva isso para nós, a gente precisa entender o nosso papel sacerdotal. Você não aprende isso só para você. Né? Quer dizer, você quer que Cristo seja o centro da sua vida, de fato? Então agora você tem a missão de viver em oração diante de Deus, de oferecer esses sacrifícios de gratidão a Deus e interceder para que o Evangelho espalhe, que é isso que o Paulo pediu. Ele pediu para que eles orassem para que a palavra fosse aberta para Paulo, não é isso? Então o que nós vamos fazer? Isso é a versão paulina, gente, do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus chamava de reino, Paulo chama da centralidade de Cristo. E assim como Jesus nos ensinou a orar para que o reino venha, o Paulo pediu para os colossenses orarem para que a porta da palavra fosse aberta, para que o mistério de Cristo fosse anunciado. Então nós temos a missão, irmão, nós que entendemos a centralidade de Jesus, temos a missão de orar para que o mistério de Cristo seja anunciado, compreendido, e temos a responsabilidade de aprender a comunicar isso também, nós. Jesus é o Senhor de todas as coisas, Senhor da minha vida. Agora eu posso ter uma vida livre, porque eu entendi que o Evangelho traz a verdadeira humanidade de volta. É, maravilha você entender isso. Agora eu estou entendendo que eu estou livre. É que eu não preciso viver um dualismo religioso, que eu não preciso seguir uma tirania, que eu não preciso seguir uma religiosidade exterior. Né? Que a verdadeira realidade está em Cristo. Que em Cristo eu encontro a minha natureza humana. Então tudo está aberto para mim. Agora eu posso me envolver como cristão em todas as áreas da vida, eu posso ter uma vida rica e eu não preciso mais ficar preso nessas limitações religiosas dos evangelhos. Maravilha! Mas não é só isso. No final Paulo diz aqui, você tem que orar para essa mensagem alcançar os outros e você tem que aprender a comunicar essa mensagem para os outros. Então, a nossa carta aos Colossenses termina com um chamado para nós. Termina com uma missão. Que é a missão de orar para que o Senhorio de Cristo aconteça e comunicar esse Senhorio de Cristo, essa verdade do Senhorio de Cristo, de uma forma contextualizada, sábia, significativa, para as pessoas que estão perto de nós. Então vamos orar sobre isso, irmãos, agora? Coloque aí a sua vida diante do Senhor. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelas luzes que o Senhor nos trouxe até hoje, até esse momento, a respeito das verdades aí do Senhorio de Jesus em todas as áreas, sobre o cosmos, sobre a sociedade, sobre todos os aspectos da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela mensagem da libertação dos poderes tiranos, dos poderes rebeldes que nós temos também nessa carta, Deus. Te agradecemos pela verdade da comunidade que o Senhor criou em Jesus, da comunidade integral, da reconciliação de todas as coisas. Pai, te agradecemos por isso, mas pedimos graça ao Senhor, ó Deus, para viver de forma sacerdotal nesse mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, para nós termos de fato coração para ter uma vida de intercessão em favor da missão. Deus, em nome de Jesus, que isso seja uma questão espiritual de fato no nosso coração, no coração de cada um. Deus, que cada um de nós se lembre da necessidade de espalhar a boa nova de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Deus, que cada um se lembre e se preocupe com isso a ponto de orar, ao ponto de gastar tempo com intercessão, de orar pelos missionários, pelos ministérios que estão levando essa bandeira. Deus, que nós tenhamos o coração grato para celebrar isso na nossa vida. Deus, que essa liberdade que nós temos no Senhor nunca se torne libertinagem, ó Deus. Que a gente se lembre em todo momento do custo que isso teve, do amor que o Senhor tem por nós, que é a base da liberdade que nós temos no Senhor. Deus, nos dá um coração grato para a gente ter essa vida de oração, de intercessão missionária. Mas pedimos também que o Senhor nos dê a palavra, Deus. Que o Senhor abra a nossa boca, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude a ter empatia. Que o Senhor nos ajude a entender o outro. Entender aquele nosso amigo cristão que está precisando de luz nessa área do Senhorio de Jesus. De entender aquele nosso amigo incrédulo que não entende nada do assunto. Deus, nos dá graça para compreender essas pessoas antes de dizer as coisas. E para a gente dizer a coisa certa na hora certa. Para a gente dar graça a Deus, para a gente entender o sentido do Evangelho para nós, pessoalmente. Para a gente saber o que comunicar para os outros. Deus, nos dá a graça de falar a palavra de forma agradável, de forma sensível. De forma que vai suprir a necessidade das pessoas. Deus, nos dá a graça de ter um comportamento coerente com aquilo que a gente quer dizer, ó Deus. Em nome de Jesus, nos livra da hipocrisia, nos livra da contradição, da incoerência, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor a graça de sermos de fato, não só na intenção, sermos de fato sacerdotes e profetas, ó Deus, do Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.